A fechar 35. Toda a minha vida não fui mais do que um rabiscador da gaiola das musas. A ideia de poder fazer algo para mudar o mundo é um pouco inebriante, devo admiti-lo. Um pouco como este vinho de Quios. Terminámo-lo? Não, já bebi demasiado. Vou-me deitar. Amanhã espera-nos um dia atarefado. Ainda estás determinado a levar o Gordiano connosco? Se ele descobrisse que eu tinha ido visitar o farol sem ele, teria grandes dificuldades em explicar porque não o levei. Não te preocupes. Assegurar-me-ei de que mantém a sua distância enquanto falas com o Anubion. O Gordiano é jovem e fácil de distrair. Tens a certeza de que não desconfia de nada em relação à nossa missão? Nada. Como já demonstrou por várias vezes durante as nossas viagens, o Gordiano é muito esperto em certos aspectos, mas deveras ingênuo noutros. É inteligente, mas ainda não é cínico. Ainda tem a fé de um rapazinho no seu velho tutor. Na verdade, é tocante. Nunca insistiu em saber os motivos porque viajo incógnito. Estou certo de que não faz ideia das minhas atividades nos locais que visitamos, estudando os sentimentos locais, procurando e abordando aqueles que poderão ser úteis à nossa causa, compilando uma lista dos que poderão representar para nós um perigo. Mesmo em Babilónia, especialmente lá, os partos desconfiam tanto de Roma como de Mitridates, mas quando chegar a hora, devem ser persuadidos a ficar do nosso lado. Antípatro suspirou. Bem, se não há mais vinho de Quios, também eu irei para a cama. Enquanto se levantavam e dirigiam para os respectivos quartos, ouvi Isidoro sussurrar: Roma é a doença e Mitridates é a cura, respondeu-lhe Antípatro, também num sussurro. Fechei silenciosamente a porta e regressei à minha cama. Tinha a cabeça tão cheia de pensamentos dolorosos que imaginei que esta poderia arrebentar. Desde o início da nossa viagem, que Antípatro me estava a enganar. Que tolo eu fora, sem nunca o perceber. Talvez não quisesse ver a verdade. Em Olímpia, na noite antes de Símio, o cínico, ter sido assassinado, eu ouvira dois homens a conversar na tenda do nosso anfitrião. Um era Nicanor, o outro falara numa voz tão baixa que eu não fora capaz de compreender o que dizia, quanto mais reconhecer de quem se tratava. Agora sabia que o outro homem era Antípatro e que ambos eram agentes de Mitridates. Pensando bem, começava a recordar todas as vezes, em todas as cidades por onde tínhamos passado, em que Antípatro se deixara alegadamente ficar no quarto, enquanto eu andava por fora todo o dia, ou dizia que se ia encontrar com outros eruditos para falar sobre poesia, sabendo que não havia melhor forma de eu não o acompanhar, ou ia a um qualquer templo sem mim, pois eu já visitara o local e não o queria ver de novo. Em quantas dessas vezes o seu verdadeiro propósito não for encontrar-se com os seus confederados para planear a ascensão de Mitridates e a ruína de Roma? Que esquemas maquinara com Eutrópio em Éfeso, com Posidônio em Rodes e com todas as outras pessoas com quem de certo se encontrou em todas as paragens que fizemos, em Atenas, Delos, Lesbos e noutros locais. Em Halicarnasso, durante todas as horas maravilhosas que passei com Bito, presumira que Antípatro se encontrava mergulhado nos volumes da sua biblioteca, quando na verdade se embrenhava numa furiosa correspondência com todos os seus contactos espalhados pelo mundo grego. De nada me apercebera. Como me tinha Antípatro descrito? Jovem e fácil de distrair. Antípatro e Isidoro eram velhos amigos. A sua conversa deixava-o bem claro. Mas por causa de mim fingiram não se conhecer quando nos encontramos no barco que nos trouxe até Alexandria. Quantas vezes se tinham desenrolado tais charadas à minha frente. E agora, todos os dias, quando partiam para a biblioteca, presumivelmente para se dedicarem a uma qualquer investigação esotérica entre poeirentos rolos de papiro, congeminavam um código para enviar mensagens secretas a partir de farol. Um pensamento súbito gelou-me até aos ossos. Qual seria o papel do meu pai em tudo isto? Tinha, sem dúvida, sido cúmplice na falsa morte de Antípatro e no seu desaparecimento de Roma. Tê-lo-ia feito sabendo da missão de Antípatro? Seria também ele um agente de Mitridates, um traidor de Roma? Ter-me-ia mantido intencionalmente às escuras, enganando-me tal como Antípatro fizera? A única alternativa era quase tão perturbadora. Antípatro tê-lo-ia também enganado. O que dizia isso sobre a sabedoria do meu pai, o chamado descobridor? Senti uma súbita vontade de acordar Antípatro e exigir dele a verdade. Levantei-me da cama, abandonei o meu quarto e fui até à sua porta. Deixei-me ali ficar durante muito tempo no escuro, mas não consegui reunir as forças para bater. Ainda não estava pronto para o confrontar. Regressei à minha cama. Esperar pelo momento certo era o caminho mais sábio, disse a mim mesmo. Teriam as coisas corrido de outra forma se eu tivesse seguido o meu primeiro impulso? Pensei que não conseguiria adormecer, mas em breve o sono pousou sobre mim a sua mão e Morfeu encheu a minha cabeça com sonhos terríveis. Tudo era caos, ruído e horror. O meu pai e Antípatro estavam no meio de um mutim sangrento. Escondido na periferia, o louco Nicanor lançou-se de súbito em frente e atirou pelo ar uma serpente sibilante. Então, um dedo de pedra gigantesco ergueu-se da terra e subiu na direção dos céus, uma flecha branca por entre a escuridão ardente. O feixe de luz no cimo era insuportavelmente brilhante. O raio de luz cauterizou-me os olhos e queimou-me o cérebro, expondo os meus medos mais profundos e despindo-me de todos os segredos. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, tentei parecer agradavelmente surpreendido quando Antípatro fez o seu anúncio. Em vez disso, devo ter parecido aturdido. Jamais daria um bom espião. Gordiano, começo a pensar que não estás bem, disse Antípatro. Não me ouviste? O Isidoro conseguiu a autorização para visitarmos hoje o farol. É uma oportunidade muito rara. O farol não está aberto a toda a gente, sabes? Vê-lo-emos por dentro e por fora e subiremos até ao cimo, se as nossas pernas se aguentarem. Maravilhoso, consegui dizer. Antípatro franziu o sobreolho e abanou a cabeça face à minha inexplicável falta de entusiasmo. Não fiques aí sentado de boca aberta. Come o pequeno almoço e prepara-te para sairmos. Dirigimo-nos ao cais, onde parava a embarcação que transportava os trabalhadores para a ilha de Faros. Um outro guarda, mais atento, estava de serviço nessa manhã. Exigiu ver o nosso passe, que Isidoro lhe apresentou diligentemente. Fomos acompanhados até à frente da fila. Subiríamos a bordo do barco seguinte. Apesar do meu estado de espírito serumbático e ansioso, era impossível não me sentir revigorado por aquela viagem através do porto. O ar era fresco e revitalizante. O sol da manhã cintilava sobre as águas. Os templos e obeliscos das ilhas reais a leste eram silhuetas cintilantes, com contornos ardentes. À nossa frente, o farol estava iluminado de cima a baixo, com uma luz suave, amarela. Ao longe, parecia demasiado delicado para ser feito de pedra, parecendo ter sido talhado em manteiga ou queijo de cabra. No entanto, à medida que nos íamos aproximando, a ilusão de suavidade desvaneceu-se, como se o sol, cada vez mais quente, tivesse cozido e endurecido os gigantescos blocos de pedra aguçada. O farol foi construído num tipo de pedra especial, explicou Isidoro, como se lesse os meus pensamentos. Algo entre a pedra calcária e o mármore. Dizem que se torna ainda mais resistente quando exposta à umidade do ar do mar. O farol está de pé há quase 200 anos. E os especialistas dizem que não há razão para que não permaneça de pé por mais 1000. À medida que nos aproximávamos do farol, senti contra a minha vontade uma sensação de assombro e um arrepio de excitação. Fomos recebidos por um guarda ao desembarcar. Depois de ter examinado o nosso passe, conduziu-nos até um banco sob a sombra de um toldo de canas entrelaçadas. Havia soldados e trabalhadores vestidos de verde por todo o lado. Nós os três saltávamos à vista com as nossas túnicas vulgares. Depois de uma breve espera, fomos saudados por uma figura imponente de túnica verde e chapéu alto. Anubion, o homem que eu vira a conversar com Nicanor no dia anterior. Anubion olhou para mim de lado e o cumprimento que trocou com Antípatro e Isidoro foi rígido e formal. Tal devia-se à minha presença, claro. Senti-me absurdo, participando da charada que os três tinham montado. Eles fingindo que não partilhavam uma relação especial, e eu fazendo de conta que nada sabia da conspiração. Enquanto nos conduzia ao longo da rampa até à entrada do farol, Anubion apresentou vários factos e números relativos ao farol, como se fôssemos visitantes normais a quem fora concedido o privilégio de uma visita guiada. A situação parecia-me cada vez mais surreal. O farol em si era quase demasiado gigantesco e magnífico para ser compreendido, e a representação que todos, incluindo eu, estávamos a levar a cabo, fazia com que me sentisse estranhamente aliado, mas ao mesmo tempo muito consciente de tudo o que estava a acontecer. Passámos pela grandiosa entrada de granito vermelho e penetramos numa grande sala com um teto muito alto. Fui de imediato assaltado pelo forte cheiro do local, uma mistura de odores que eu jamais experimentara. Em breve, ser-me-ia revelada a fonte de tais odores, mas por ora estava intrigado. Foi-nos dado a escolher entre subir por uma escadaria interior ou por uma rampa exterior. Antípatro preferiu a ascensão mais gradual através da rampa. Por isso subimos dando voltas e voltas, passando por janelas altas que deixavam passar a brilhante luz do dia, partilhando o caminho com trabalhadores e bestas de carga que puxavam carroças repletas de combustível. Usamos uma variedade de combustíveis para alimentar o fogo, explicou Anubion. O Egito não foi abençoado com florestas, mas temos algumas árvores pequenas, a acácia e a tamargueira. Também é usado carvão, bem como esterco animal. Mas a chama mais brilhante é produzida por um líquido chamado nafta. Alexandre conheceu a nafta através dos babilónios, em cujas terras existem abismos de onde flui esta espantosa substância, como se fosse água a fluir de uma nascente. Alguma vez ouviste falar de tal coisa, Gordiano? Admiti que não. Vem, deixa-me mostrar-te. Saímos da rampa e entramos num dos armazéns adjacentes, que estava repleto de grandes recipientes de barro. Removendo a rolha de um deles, Anubion convidou-me a cheirá-lo. Afastei de imediato o rosto, encolhendo-me devido aos vapores fedorentos. Trata-se de uma substância extremamente volátil, o que significa que se incendeia ainda antes de ser tocada pela chama, sendo ateada pela simples radiância do fogo. Parece perigoso, comentou Antípatro. Anubion encolheu os ombros. De vez em quando há um trabalhador que se incendeia, servindo de exemplo para os restantes trabalhadores quanto à necessidade de cuidado ao lidar com a substância. A água é inútil para apagar o fogo da nafta, por isso mantemos por perto cobertores pesados que podem ser usados para abafar as chamas. Regressamos à rampa. Compreendia agora por que razão o cheiro do farol era tão peculiar e distinto. Os odores de esterco animal e nafta misturavam-se com o suor do trabalho humano e o cheiro salgado do mar. Por fim, depois de subirmos muitas rampas, chegámos ao nível onde se encontravam os tritões colocados nos quatro cantos, com os espelhos de bronze instalados entre eles. A dimensão das esculturas e dos espelhos era inimaginável. Sem qualquer aviso, um dos tritões produziu uma nota longa e retumbante que se ergueu da sua trompa. Tapei os ouvidos e, mesmo assim, o ruído era ensurdecedor. Fosse qual fosse o mecanismo que produzia o som, estava escondido. A forma de ajustar os espelhos de sinalização era mais evidente. Vi que Antípatro e Isidoro prestaram especial atenção às armações e peças de metal que podiam ser movidas para inclinar cada um dos espelhos em vários ângulos, tanto para cima e para baixo, como de um lado para o outro. Por baixo de nós, os trabalhadores e os animais que subiam a longa rampa da entrada pareciam muito pequenos. O porto brilhava sob a luz da manhã e estava repleto de velas. A cidade parecia um brinquedo enorme e intrincado, construído para o divertimento de um deus. Entramos na secção seguinte da torre, que estava recuada em relação à inferior e tinha uma forma octogonal. As escadas conduziam-nos ao longo das paredes exteriores, onde tinham sido rasgadas várias janelas. O poço central tinha sido ocupado por um engenhoso sistema de elevação, no qual manivelas e roldanas erguiam uma plataforma até ao cimo da torre. Assim, os homens podiam transportar as pesadas cargas de combustível sem terem de as carregar. Anubion sugeriu que subíssemos até ao cimo, utilizando tal mecanismo. Antípatro ergueu o olhar, empalideceu e abanou a cabeça. Eu insisto, disse Anubion. Já está sem fôlego, meu bom zótico, e ainda há muitos degraus para subir. Não só este aparelho poupará um grande esforço, como poderá dizer que andou no elevador do farol, algo que poucos homens podem dizer. A curiosidade de Antípatro levou a melhor. E uns atrás dos outros, entramos os quatro na engenhoca, semelhante a uma jaula, e fomos içados pelo ar. A viagem foi surpreendentemente suave, com muito menos oscilações e sobressaltos do que eu esperara. Passámos pelos trabalhadores que subiam as escadas à nossa volta e fomos presenteados com vislumbres fugazes de Alexandria e do mar do outro lado das janelas altas, que pareciam cair para baixo de nós, uma a uma. No fim da viagem, a plataforma abanou de tal forma que me agarrei à morada e balbuciei uma rápida oração, pensando que a gaiola se tinha libertado do mecanismo e estava prestes a mergulhar no poço. No entanto, acabámos por parar e chegámos sem qualquer incidente. Fiquei feliz por me ter sido permitida tal experiência, mas aliviado por sair da gaiola. Deixando os outros para trás, por um momento, apressei-me por entre os trabalhadores que subiam e desciam pelas escadas e alcancei o exterior, um patamar aberto com o seu parapeito octogonal. Durante uns instantes espantosos, estive completamente só. Sobre mim erguia-se a terceira secção da torre, de forma cilíndrica, mais curta que as duas anteriores, na qual se encontrava o feixe de luz. Espreitando para cima, para lá do limite do teto, pude ver de relance um pouco do raio empunhado pela enorme estátua de Zeus que coroava o farol. Rodeando-me por todos os lados, uma paisagem verdadeiramente espantosa. Por entre um mar de telhados, o padrão em grelha de Alexandria era claramente discernível, em especial no local onde as altas palmeiras ladeavam as largas avenidas e os obeliscos marcavam os principais cruzamentos. Mesmo o ponto mais alto da cidade, o Templo de Serapis, estava muito abaixo de mim. Na direção oposta, o meu olhar pousou sobre uma vasta extensão de água pontilhada de navios próximos e distantes. De cada um dos lados estendia-se a linha de costa, no local onde areia e água se encontravam. Para o ocidente não havia mais do que deserto, mas para o oriente podia ver a massa verde do delta do Nilo. Soprava uma brisa constante, tão forte que Anúbion, que acabara de se juntar a mim, juntamente com Antípatro e Isidoro, agarrou no chapéu com ambas as mãos, não fosse este voar-lhe. — O que te parece, jovem romano? Perguntou. — Vives numa cidade espantosa, sem dúvida a mais espantosa que alguma vez vi. Anúbion assentiu agradado com o cumprimento. Vou mostrar o feixe de fogo a Isidoro e o mecanismo de espelhos circulares sobre ele, no cimo da torre. Não há muito que ver agora. As chamas ardem pouco durante o dia e os espelhos estão virados para fora, por forma a refletir a luz do sol, não o fogo. Poderei vê-los? Claro, dentro em breve. Mas por ora fica aqui com o Zótico e aprecia a vista. Parece-me que o teu velho tutor precisa descansar mais um pouco antes de subir os últimos lances de escadas. Então era este o plano, para permitir ao mestre faroleiro e ao bibliotecário conversarem em privado, longe do inquisitivo, mas fácil de distrair, jovem romano. Anúbion e Isidoro desapareceram no interior da torre cilíndrica. Quanto a mim, virei-me para Antípatro. O nosso anfitrião julga-o demasiado cansado para subir mais alguns degraus, mestre, disse, tentando controlar o toque de sarcasmo na minha voz. De momento, contudo, a estimulante brisa do mar depressa me reanimará. Já não podia continuar em silêncio. Mestre, comecei, e estava prestes a dizer, por que me enganaste? Quando pelo canto do olho vi uma figura vestida de verde, que por breves instantes saiu para o patamar, regressando em seguida ao interior da torre. Não apanhei mais do que um vislumbre do perfil do seu rosto, mas soube de imediato que se tratava de Nicanor. Que estava ele a fazer no farol? Porque estava vestido como um dos trabalhadores.